insana, correndo atrás de uma grana. Certo pelo certo, não quero nem uma fama. Com a benção do pai, venço a dificuldade, sobrevivendo essa triste e podre realidade. Nesse mundão é cada um por si, mas felizmente Deus ainda está olhando por mim. Na humildade, na fé, pra mudar esse presente, do que depender de mim, já segue daqui pra frente. Maloqueiro de primeira, eu não vou negar, mas a caminhada aqui tem que continuar. Eu procuro seguir o exemplo do meu pai, com o suor do trabalho, sei que eu posso muito mais. Na correria a mil, essa é a minha trajetória. Sei que todos aqui querem fazer a sua história, mas eu sei que eu posso ir muito mais além. Minha vitória vai muito além da nota de 100. Correria mil em busca dos sonhos e meus objetivos. Amor e fé é o combustível, sou guiado por Cristo. Driblando as dificuldades, se desviando dos atrasalados. Vida cristã, essa é a cena, sou mais um soldado que não se deixou levar e nem vai se vender. Convicto tudo que quero, porque é assim que tem que ser. Tô em busca da vitória e sei que uma hora ela vai chegar. Mas enquanto não vem, até o fim irei lutar sem tempo pra pensar em desistir. Nem vem com ideia errada, não vai me engrupir. Eu sei da onde vim e sei pra onde vou. Combatente em linha de frente sou, mais que vencedor. Marcando presença também, tô na cena do lado. Roberto em cima de lema, seguindo o caminho, passando por espinho. Minha caminhada assim eu prossigo, tô na correria, no topo meu grau. Levada bem louca, muitos passam mal, correndo na frente dos objetivos. Se olhar para trás, na beira do abismo, passando por lutas, batalhas vencidas. Levar o amor, a vida perdida, tô na caminhada fazendo minha parte, creio no impossível, isso não é miragem. RTF do lado, Robert louco na levada, pisando na peste. Aqui estou, Baixada Santista, soldado armado, disparo em cima no verso bem louco, louvando ao Senhor. Nessa caminhada fazendo com amor, tô na correria, não posso parar. Fazer um dinheiro pra me sustentar, com minha família estou aqui, vencendo as batalhas, vou até o fim. Tirado das trevas pro reino da luz, tô na caminhada seguindo a Jesus. Eu fui convocado pra essa missão, o time formado, guerrilha de drão. Parceiros reais, família reunida, se liga na fita, essa é minha sina, Baixada da Santista, correria mil graus, levando a verdade que siga o ideal. RTF lá do Oeste. Ativo na cena, bala todos e gangsta aqui. De pipoca na goita, sai fora porque eu sou nosso regime. Vai bem mais além da novela que você assiste. Click, clap, boom. Efetuado disparo na mira, os palhaços que não faz a noção. São todos cansados, áreas em conexão. E nós com os parceiros na corrida milhão, fazendo o que muitos não fazem, resgatar os irmãos. E mandando pro inferno toda a oposição. Sexo, drogas, orientação. É como um aviso e muitos se enterram e não é que eu preciso. O rap é mantido de forma verdadeira. Soldados em meio a esse monte de lixo, desespero é contigo. Sacramentado nas ruas e tem como alvo único e verdadeiro inimigo. Correria mil, a luta não para. Sou mais um na caminhada, longa jornada que a gente trava, pronto pra qualquer parada. Soco de ódio, disparo, representando Roca Pilas, produça. Sempre escrevendo com ponto rap quando meu coração pulsa. Fazer as coisas em vão, irmão, não dá mais, pode pá. Não é sermão, então nem queira duvidar. Ideia de mil grau, humildade total, sem perder minha moral, nem deixar de ser real. Na malícia do flow, desfruto cada segundo do beat. Só os loucos sabem, válvula de escape, acredite. Não falo por falar, não calo se parar. Feito o erro, não tem mais jeito de reparar. Baixada Santista, 24/7, a loucura não cessa. Atrás do dinheiro, infelizmente é só o que interessa. Sempre disposto na busca do troco, eu tô faminto, dando sustento à minha família, meu filho, por quem é amor sinto. Sua paz também por destaque, me esquivo do crack, viciado em sol. Se cada lugar é um lugar, então deixa eu ficar, maneira que o terreno é bom. Hoje o dia que desafia, madrugada alucina. Nessa correria de peixe tequila, sobe o morro e cruza de esquina. E tem paz quando eu sente no rosto deprimente. Ninguém quer estar de corpo e a alma pra frente. O padrão fica pendente, é quem o projeto vai sair do bem. Confuso, o fado do mundo é o predador que é ferido no bote. Por isso surgiram um corre mais forte que a gente vai dizer que é rock. Isso é hip hop. Da CN, estrela, não sei chegar. Se aí é o mesmo, também acredita. Pode parar, minha ambição. E cada maior é que há. Pra mente carente com fome, recomendo um microfone pra fazer violento e covarde do homem. Recomendo todo no abdômen. Eu penso clandestinamente, pois eu sei o que ativamente o coração. Estoque infinito e não se espera, transporta ideia. O rap, John. Eu tô no seu ser que vai demonstrar suas cordas e sua missão. Me fosse cada um no seu esquema que define o rumo e a direção. Brincar, cara, não adiantar. Eu faço meu corre sentido. te atrasar. Tô morrendo pelo certo, a minha parte, menos fácil, não tem como recuar. Não quero ficar parado, a vida me ensinou, duro, aprendizado. Foram tantas cabeçadas que hoje sou calejado. Quando a cabeça não pensa, é o corpo em que padece, sofrendo as consequências no corre do clique-clec. Na periferia eu vejo os mano nas esquinas botando cano. Se é menor ou se é maior, o aprendizado é de malandro. Correria falida, sonhos destruídos, a vida que se leva é vida de bandido. Correria, pois nunca eu estou sozinho. Eu oro pela paz no mundo e peço pelo meu Brasil. Sempre acredito que pode mudar, faço minha parte sem reclamar. O atleta que corre no estádio em busca do prêmio, em busca do alvo 3.5, bem quilometrado. Já vi muita coisa, hoje estou sossegado, deixando bom exemplo pra quem é chegado. Pela graça alcançada e por Jesus foi perdoado. A meta é alegria nessa correria, o tempo é difícil para nossas vidas. Se vive melhor, meus corre eu faço, nunca estou só, abraçando as ideias, inovando nesse tempo. Na correria, me modificando meu talento. Que a Deus em primeiro lugar, paz, justiça e liberdade para todos desde já. Não tem como evitar cotidiano embaçado. Favela é favela, se liga no que eu falo todo dia. Um caso, não tem como fugir. Novamente a polícia matou alguém aqui. No noticiário eu vi que foi bala perdida. Olha a lei do estado tirando mais uma vida. Revolta é o que fica, obrigado Senhor, por nesse momento eu sei quem eu sou. Hoje trabalhador, pai de 3 filhos. Olhe para os meus pra me permanecer tranquilo. Deus é mais, acredito, cheiro de pólvora no ar. Senhora que matou seu filho com certeza vai pagar. Deus não vai tardar, tudo tem a hora certa. Na correria, a mil minha verdade é essa.